anos, parte sem dizer adeus. Me lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém. Calma aí, parte sem dizer adeus. Me lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez. Pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi